da tripulação 10? Ah, sim, o vento no 20 graus com 4 lá. Tá, tá livre, sim, azul, 27. Estágio 6315, desce até o nível de voo 0620. 320, voo ITAP, reduz velocidade para 230 mais ao número 3. Gente, reduzindo 230 na prova de ITAP, 16, 320 para. Decolado, os 25, chão controle 120, decimal 8, bom voo. Sim, 208, boa senhor, até a próxima, 2759, azul. 2231 com a Lima, passou altitude, é possível voar para o ITAP? Negativo, mantenha a via chegada, chama descida. Gente, vai chamar descida, 2231. Seguindo 040, chama reunião no 41. Leão 4, desce para 2000, férias livre ali, S 17, é ponto final. Leão 4. 2.017, controle muito bom, azul, 2.759, decolado, transfere, na sua escuta. Azul 50, 73, Rodrigo. 970, 360, vigilância. 360, azul, 2.759, possibilidade de voar, da presente pro de eletro, senhor? Controle 120 decimal 8 e o transponder 0263. Sim, a gente vai até a proa 24012 milhas. Muito grato, senhor. Azul 2759. Fechando em 6320, desce para 4000 pés, a gente vai te meter 6720. 4007-6320. No 255, vetor sequenciamento, curva à esquerda, voa na proa 195. Esquerda 195, desce para 2000, pés 1017. 195, descendo para 2000 pés, voa no 255. Paredo 2231, medial de descida. Passando 2262, voa Elefa, 2262. 2262, voa Elefa. 2231, via chegada, desce até uma centena. Controle passaredo 2231, unidade descida. Desce para uma centena, 2231. Uma centena. Limite ao lock da 106-320. Ok, tá 3205, tá autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pesulu 10 até Piraí, após direto para Umbade, da 7-1, Pesulu 44 até Pagog. A decolagem da 10, saída da El. Transição Motiva, controle 1208 e o transponder 5047 no transponder, tá? 3205. Autorizado 340, Dael Motiva, Amper do Luna 0, Piraí, DCT, Vade, Hunter 244, agora. Controle 1208, transponder 5047 para o TAM 3205. Correto, o TAM 3205, chame, puxe bem para acionamento. Camará, 3805. Solo azul 2788, posicionamento. Autorizado, chame táxi, azul 2788. Camará, táxi. Direita para 040, 2000 pés de VLS, 6320. Direita 040, Livre LS, 06320. Puxando em 63, 15, Rua Duna. Segura 63. Alternativo 63, 15, desce para 4000, 1017. 4000, 1017. Vou até manter por 210 para ajustar. Vou 255. Mantenha 210, repórter estabilizado no 255. Repórter estabilizado, vamos 255. 2144, boa tarde, via chegada dessa até o nível 110. Altímetro no 0 no 7. Livre pouso, minha 1 no 4 1. Estabilizado o voo no 2 e 5. Chama Recife, 1260, alterna 1282, 2759. Gente, 260, 288, azul 2759, boa sorte, até a próxima. Linha 320, segue 737, 6.5 milhas à frente, reduz para a velocidade de aproximação, o 6320. Reduzindo para a mínima 6320. Bom, no 255, chama agora a torre 118.95. 18.95, ó. Tá. Mike Kilo mantém 3.500 pés. Escuta permanente de Salvador, hein, Mike Kilo. Chame a torre, pode acionar? Fala azul 2788, para o SAC, com o POB 59, 4 horas e 40, treinando o Maceió. Azul 2788, entre SAC pelo pátio 3, e principal, e Índia. O ponto espera dar um 01895 a torre. 4-1, Índia, porta 2-4-5-2-7-8-8. Salvador, boa tarde, Xanai 1-4-1, Lifrona, 6-4-1. Boa tarde, Xanai 1-4-1, Xanai 1-4-1, Xanai 1-4-1, Xanai 1-4-1, Xanai 1-4-1, Xanai 1-4-1. O azul 5-3, temos um tráfego da companhia taxiando pelo pátio. GLS, dá 0. 320, reparte externo. Forçará 6320. seca, 6320? Pista seca. Grato. 2790, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Azul 5073, está autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Posição oitavo, desce para 3 mil para 2017. 3 mil com 1017 para já 01. A gente mantém o pátio de espera. Vai lá. Já 01 no vetor sequenciamento, curva agora à esquerda pela norte, limite localizador. Essa prova desce para 4 mil pés, 2017. Esquerda norte, localizador, 4 mil pés, para aí. 02231 no vetor sequenciamento, direita na prova 050, limite localizador. Descida autorizada até o 060. Direita 050, limite ao lote. Confirma a descida, senhor? 060. 060. Chega lá no 4 horas, ingresso no pátio, portal 05. Ingresso 561 no 4 horas. Boa tráfego. 255, solo aos 3,5, livre à direita, chame de solo 12, 1,1. 2,1. Animais secados, Sené 63, 2,0, visual da pista. Aguarde, pista livre. É, pedro, já. É 6320, livre pouso na 1-0, ventou no 2-0 graus, como 4 na. Livre pouso na 1-0, a Sané 6320. Zona 255, zona 25. Zona 255, boa, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette. Sinal 6315, reduz para a velocidade de aproximação ao estabilizar a chama torre 118 mais 5. Reduz 3145, 90, pode descer aqui? 50, 3144. Sinal 2231, desce para 2010, 2017. 2017, 2031. 6315, é parte externa. O 2788, condições de alinhar via Charlie? Afirma. Faz o chinelo na curta final, a linha mantém na 1-0 via Charlie. A linha mantém a moto 3 e mantém a posição para ingressar no principal antes do pátio principal. Ele está aqui, a parte 3 mantém antes do ingresso no pátio principal, 2790. O Gol no 255, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição da Juliette, Gol no 255. Rua Duna, 2000 pés, livre a 10. Direto Duna, 2000 pés, encontrado. Entrou no 0 no 7, livre taxa para ingresso no 7. Sistema 320, Carlos, no solo 39, livre à direita, chama solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, 6, 3, 2, 1. Na informação, posição é 04, aguarde. Interação do pátio no setor. 04, vai aguardar. Passa de 2231 na direita para 085, livre LS. Direita 085, livre LS 2231. E alfa autorizado, camarada da Juliette 6320. Chama 6315, livre pouso na 1-0, ventou no 2-0 graus como 4-9, altímetro no 0-7. Livre pouso 6315, vento no 0. Recebi a da companhia, considero da 1-0, 2-9-5, 2-7-9-0. Cuidado das 3 taxas do canal Aracaju, 1-1-0 a bordo, 3 horas de autonomia. Aracaju 5073, livre o táxi à direita, ponto espera da 1-0-18-9-5 a torre. 3 horas de ponto espera, chama 2-9-5-5-0-7-3. Governo 255, após o ATM da Aracaju, que está ingressando no pátio, prossiga para o gate 4. Após o TR da Azul, segue por 24, voando 2. Geral. Isso, é Carajá 01, direita para o 090. Limite dessa para o 4 milhas. Direita 090, limite a 4 milhas do localizador. Portal 08, ingresso na Juliette. 08 e autorizado a ingressar na Juliette, assim, liberado, 632. 788, qual foi o ideal para Paulo Afonso? Ah, 1.5. Lula, livre ingressão no 7, a parte alinhada e pronto. 6315 no solo 42, livre à direita, chame solo 12, um décima 1. Direita, 2-1-1, 6-1. 2-2-3-1, passando externo, baixado e travado. Gente, agora de pista livre. Bora. Essas 3 aguardando no ponto de espera. Gente, mantém o ponto de espera. E Alfa, Juliette. Portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 61. Livre pouso, 1-2-2-3-1. 8-8, pequeno desvio à direita, PT formações 10 graus, 20 milhas. Positivo dessa ajuda. Salvador, boa tarde, o Chané 6226, formação mesmo. Passagem 6226, vem por sequência, voando para o 060, limite localizador, desce para 3010-2017. 2010, livre ADS. A 2017, cara já zero. Boa, cara já zero, no voo Duna, 2010, livre ADS. Afirmo, Duna, 2010, obrigado, ADS, cara já. 2788, voo Paulo Afonso. 2788, DCT Paulo Afonso, graças. Pulo de decolar da 17, atento a estreita turbulência, vento no 2, 0 graus, com o 3 lá. Quatro chama a torre agora, 118.95. 18.95, bom trabalho. Ela já zerou na condição de estabilizar na polo 140. Batiu, tô fazendo. 140 reporta, final. Vai parar, final, cara, já... Boa, Vitor, onde a Juliette prossegue. Corredores visuais, na escuta, o Vitor Mia Juliette. Controle Salvador, Papatango Lima, Quilo Zulu. Papatango Lima, Quilo Zulu, prossiga. Decolando 97, saída da Coral, passando 600, perna para escuta. Boa Coral, 7 centena, Lima Quilo Zulu. Boa Coral, em atenção, 1 centena, Lima Quilo Zulu. Já faz o abastecimento na curta final e mantém no zero. Boa tarde, 2790, boa tarde, mantém a ponte de espera. Dano zero, saída da EL, transição ótima, o controle 120 décima 8 e o transponder 5057. São Paulo autorizado, nível 360, Vetor Zulu no zero, Cubá, Vetor Zulu no meia, BHZ, prossegue rota. Decolo 0 da EL, transição ótima, controle 208, transponder 5057, Golo 3, 97. Bom rápido, Golo 397, chame e puxe acionamento. Salvador, 3144 livre táxi, Salgate 9, via Alfa, Juliette. Alfa, Maico, prossiga. 0123, 0123, identifique o Whisky Maico. Contagiados, eu não livro pouso 90, tem baixada travado, ajuste no 07. 5073, decolado ao 50, já encontrou 120 decimal 8, bom voo. 208, 5073. O 5073, sobe 180. Autorizado, voa coral da presente. 180, voa coral. 5073. Gente, uma coisa final, ele mantém no zero. Quatro bandeirantes, ele mantém no 027 no zero. Lima Eco, avistado 30 milhas de nordeste de Salvador, mantendo no 1500. Está presente frequência livre para coordenação local, retorna 20 milhas fora. Controle, o Gesílio pode operar a rotatória na presente? Negativo, Juliette, mantém os corredores. Já 01 no solo 52, livre à esquerda, ataque na frequência para o pátio militar. Livrou na esquerda, pátio militar, tá ligado? Boa. Liga 1, intensidade 1, a última aeronave que modulou, confirme. Altan 3805 no 612, puxe e acionamento. Agora sim, o 138 com 05 alto e claro, a livre, o pushback e acionamento, chame táxi. Chamará para o táxi, 138 05. 0124, é o correto, 0124, deixa eu ver. Mantém os corredores e volta a chamar 15 milhas fora. Frequência livre para coordenar com os tráficos locais. Decolado ao 54, tinha um controle 120 decimal 8, bom voo. 608, bom trabalho. Controle boa, azul 2790, perfil da Momo. 2790, sabendo 60 via saída Momo, vigilância. 60 via 2790. Controle 2790. Salvador Azul 2790. Prossigo. Como é que não tem performance para manter o 110 e 15 milhas? Teria possibilidade de não cumprir essa restrição? A livre da restrição 2790. Sente no 610 direto 2790. Restrição 10. Ok, está livre o push e o EC acionamento, chame o taxi. 397. Isso. 307. Chama Recife agora, 126.85, alterno 1245. Secundário 1245. Excelente, mantendo escuta no 1510, Lima Eco, chama descida. Eu acho uma posição de 18.95. 18.95. Boa tarde, Papa Tango, Vitor, Juliette, ingresso na final da 1.7, atua na medida do possível, reparte em Rimar. Sim, Matheus, passará em Rimar, ou Índia Júlia. Voo 256, autorizado São Gonçalo 370 nível, via Epezulu 10, a decolagem da 10, saída Puca, transição Zipar, o controle 1208 e o transponder 5065. Voo 256, chama pushback acionamento. Romeu, até Júlia Serra, prossiga. Autorizado, Manati, 1010, corredor Axé, pistão no 7, decola. O controle 1208, torre 1895 e o transponder é o 0161. Doutor, boa tarde, voo 964, com a Mike, passou no 7 para 150. Voo 964, após atingir o 150. É, confirmando, é voo 964, vai reportar o 150, vai atingir agora. Possibilidade de manter aqui a redução e seguir como número 2? Seu critério como número 2, Vitor Índia Juliette. Agradeço, senhor. Eu tenho uma pena aqui a mil pés em cima do tráfego. Falando de 4 horas, se der, vão ter o mesmo galera. 3805, livre táxi. Pelo pátio Índia, com espera da 01895 a torre. Doutor, está fazendo uma tarde com 2018, passando o 180 centro da Mike. 2018, desce para o 060 na via chegada. 060 via, está livre na velocidade? Via chegada. Via chegada para o 060. Taxi seguindo o tá? Via Pátio Índia, pode esperar 1895 a torre. Pátio Índia 1895, o André vai ser, boa tarde. É? Juliette, livre pouso 917, atenta a estrela de turbulência, ventou 90 graus, como 4 nós, altímetro 0017. Graças, Júlio, ficará atento. Com conforme rota do plano apresentado. Decolagem da 1-0, saída demo, para salvar TAP. O controle 120-8 e o transponder é o 5072. Autorizado nível de voo 160, decolando da 10, como transição WhatsApp, controle 120-8 e transponder 5072. Correto, azul 27 no 4, push deck acionamento. É o mapa do ponto para push acionamento, azul 27 no 4. Mantém 240. 885, descida autorizada, temos centena. Autorizada, descida uma centena, voo 885. Via Alfa, chame na Juliette. Alfa, reporta na Juliette, chame na Juliette. Parte livrando. Parte Torre, Salvador, é o Papa Tango Whisky Lima Eco. Tango Whisky Lima Eco, prossiga. Alfa Tônia, solicita 1-7. Mantenha a proa da SEAS, antigo rotatório, parte ingressando a sinal no 7. Número 7, com o Whisky Lima Eco. Para o 73, passe a coral, o serviço agora encerrado, mantém o nível 180, chama a IAUS 120, decimal 1. Para ingresso no 7. Eu vou 964. 64, 2010, autorizado LS, ajuste 1017, reporta final. 1017, reporta estabilizado, Golo 964. Sobre animar ingresso na final da 17, vai partir na final. Para na final, o Luiz Quilimaiano. Patrulha 83805, cruza 060. Alguma possibilidade de voar Mótima? Vou dar ela inicialmente, aguarda Mótima, 3805. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, alguma 397? 397 via saída da El, sobe 360, Vilmas. Via da El, 360, alguma 397. Dirigindo 060, Gol 2018. Desce para 3.000 pés, 1.017. 3.000, 1.017, com 209. Boa, só o Guilherme. Só o Guilherme. Que demais, Arco. Direto 1.500 pés, autorizado. Está o direto certo. Corredores 1.500 pés, Zé Delta Fox. 208, vento sequenciamento, esquerda para 020, limite localizador, descida autorizada até 3.000 pés. O tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo no 1.500 no rumo nordeste. Fica no porte. Boa tarde, 3560, reduz velocidade para 230 nós, desce até os 70, 070. 230 nós, descendo até os 70, 070, 3560. 208, controle. Prossegue com o 209. Setor sequenciamento, esquerda para 030, limite localizador, reduz velocidade para 170 nós. Esquerda 030, reduzir 170 nós, com 209. Esperado, azul 4 no meio. Nova nave, César 150. Que meia dúzia sente. Completa final, chama a torre 118-95. 295 ou 964, boa tarde. Boa tarde, voo 208, tráfego 12 horas, 2 milhas, mantendo 1.500 pés, pequeno poste no rumo nordeste, desce até 3 mil. Esse é descendo 3 mil, pode pro a Duna? Autorizado, Duna, descendo para 2.500. Duna 2.500, voo 209. Lima, que nos vemos na sequência livre, mantém 100, chama agora Ilhéus 1201. Tarde, gol no 964, estabilizado, X-Ray. Boa tarde, gol no 964, já parte externa. Corta o gol no 964. Número 4 no meio, 2.000 pés, livre LS, reporta final, azul 4 no meio. 2.000, livre LS. autorizado, gol 2098. Completa a sinal ILS, chama a torre agora 118-95-2098. 295, bora. Vai atingir uma centena, gol 9825. Gol 8885, autorizado em 54.000 pés, ajuste 16. 4.000 pés, 017, gol 9825. Gol 0168. Salvador, muito boa tarde, gol 2098, aproximação pista 10. Passagem gol 2098, repartição. Portarei. Você é presente para o 3201? Centro Justiça no 25, decimal 1. 25, abraço, 3201. Gol no 256, autorizado em táxi. Vai ser livre até o Juliette Serra, confirme pouso 1730. Bruno 964, livre e ingresso no pátio, portal meia dúzia. 7, autorizado, pátio meia dúzia, Bruno 964. Passagem Gomo 256, mantenha o pátio de espera. 2018, no solo 15, livre direita, chame solo 121, decimal 1. 31, alô, é? Livre 1700, com 1.016. 1700, Salvador, muito boa tarde, voo 2018. Voo 2018, boa tarde, táxi via Alfa, chame táxi da Juliette. Alfa da Juliette, voo 2018. Vetor para sequenciamento de tráfego, vai curvar à esquerda, voando para 200, limite localizador. Destra 2000 pés, com 1016, esquerda 200, limite ao lock, bom noite, 85. Autorizado Guarulhos, 360, nível, e eu presulo no 0 até Taubaté, decola da 1-0, saída da EL, transição Mótiva, controle 120 decimal 8, e o transponder 5102. Tá correto, Chiné 6315, chame pro Chibeca Estranamento. Vem para o plano 3560, Rosane. Desce para 3016. 3016, o PAN 3560. 1885, esquerda pro 160, autorizado LS 2010. Esquerda 160, autorizado LS 1885. Axis 43, irá chamar para ingresso o principal, o azul 27, novo ponto. Então, 8-8-6. Sopa no 0-3-6-3-2-6. Chama agora, torre 118-95, caminhão. 118-95, boa tarde. Boa tarde. Com o número 624, completa a via, chegada para 2000 pés, autorizado LS 1016. Completa a via, autorizado LS 1016, boa, não, 64. Com o 6-2-0. Reduz velocidade para 1-7-0. Reduz para 1-7-0, 3-5-6-0. Mantiver número 3 para pouso. Número 3, o plano 3-5-6-0. Como 3, tá? Sal Indy, ponto espera da 1-0, 18-9-5, atuei. E aí, vai dar passagem pro gol, depois vai seguir para o 4-1-2. Direto na Índia para a ponte da Jamilhar, o azul 2714. Azul 4116, boa tarde, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, azul 4116. 0, está seguindo 737, gol 7 milhas à frente, desce para 2000, livre LS, reporta final 1016. Enche do tráfego à frente, 37, desce para 2000, reportará meio LS, que é um 35. Estabiliza o localizador com 885. Bota 4 agora, 18895, 885. 285, 885. Bono 256, 370, via saída Pucas e Parque de Macedo. Pocas e Passo, 1256. Era pra Poca, 11 Passo, direto agora? Autorizado pra Poca. Poca, obrigado. Reduz velocidade para 200 nós, está seguindo as 10 milhas à frente, na grau de desvio de 180. 200 nós, voa na 964. Estabilizado LS, passando em Guiaterra. Alô, 885, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a 1885. Sessória 2301, está autorizado, Natal, nível 090, via rota do plano. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, saída Conde, e após Conde, direto para Caju. O controle 1-20-8, o transponder 0264. Sessória 2301, livre acionais Chantax. 5, livre pouso 1-0, ventando 2-0 graus, como 2-9, altímetro no 0 no meio. Autorizado pouso 1-0, como 885. Xaname 1942, está autorizado Recife, 350, nível, via EP Zulu 17, até Potro, após direto. A decolagem da 10, saída Tuca, transição Caju, controle 1208, transponder 5115. Xaname 142, está correto o cotejamento, porém só foi o nível autorizado. Correto, chame para o pushback acionamento, 1-4-2. Quente. Salvador, uma boa tarde, Xaname 6-2-6 de Brota na Alfa. Xaname 3-2-6, boa tarde, livre táxi via Alfa e mantém a função antes da Juliette. Seu gate está ocupado, tem um R2 da companhia. A história já está atrás da cena e outro gate. Aguarde antes da Juliette. Livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-3-9, altímetro 1-0 no meio. Autorizado pouso, pista na 0-3-5-6-0. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressar no principal 1-8-8. Uno 1-6-4, Pátio 1 no ILS.